Fecheiro 31, capítulo 30. 11 horas. Ele sentou-se na cama no escuro, ficando a olhar para o relógio digital em cima da mesa. Como é que tinha dormido tanto? Deixara os cortinados abertos para acordar com a luz. Mas alguém os tinha fechado. E as suas luvas? Onde estavam as suas luvas? Encontrou-as, calçou-as e levantou-se da cama. A pasta desaparecera. Soube-o mesmo antes de ver atrás da cadeira. Frustração. Vestiu imediatamente o robe e foi pelo pequeno corredor em direção à sala de estar. Não estava lá ninguém. Apenas o cheiro queimado de café vindo da cozinha e o leve rasto do perfume de um cigarro que fez com que ele imediatamente sentisse vontade de fumar. E em cima da mesa do café, o volume vazio da pasta e as capas do dossiê cuidadosamente colocadas em duas pilhas. Ah, Rowan, gemeu. E Aaron nunca lhe perdoaria. E Rowan lera a parte sobre a Karen Garfield e o Dr. Lemuel terem morrido depois de terem estado com ela. Lera todos os deliciosos mexericos recolhidos ao longo dos anos sobre Ryan Mayfair e sobre Bee e outros que ela de certo conhecera no funeral. Isso e mil e uma outras coisas que de momento não se conseguia lembrar. Se fosse ao quarto e descobrisse que a roupa dela tinha desaparecido. Mas a roupa dela nem sequer estava ali. Estava no seu quarto, no andar de baixo. Ficou ali parado, a coçar a cabeça, sem saber bem o que fazer em primeiro lugar. Ligar para o quarto dela? Telefonar ao Aaron? Ou ficar louco varrido. Foi então que viu o bilhete. Estava ao lado das duas pilhas de capas, uma única folha de papel timbrado do hotel, com uma caligrafia muito clara e firme. 8:30 da manhã. Michael, li o dossiê. Amo-te, não te preocupes. Vou encontrar-me com o Aaron às 9 horas. Podes encontrar-te comigo na casa? Às 3 da tarde? Preciso de estar lá algum tempo sozinha. Esperar-te-ei por volta das 3. Caso contrário, deixa-me aqui um recado. A Bruxa de Endor. A Bruxa de Endor? Quem era a Bruxa de Endor? Ah, a mulher a quem o rei Saul recorrera para fazer aparecer o rosto dos seus antepassados. Não entres em especulações. Isto significa que ela sobreviveu à leitura do dossiê. Rapariga brilhante, a neurocirurgiã. Tinha lido o dossiê. Ele tinha demorado 2 dias. Tinha lido o dossiê. Tirou a luva direita e pousou a mão no bilhete. Uma breve imagem de Rowan vestida, inclinada sobre a secretária, na pequena sala anexa. Depois, outra breve imagem. A de alguém que ali pusera o papel de carta há alguns dias, uma criada fardada e outras coisas idiotas que se seguiram em cascata, nenhuma minimamente importante. Levantou os dedos e esperou que a sensação de formigueiro passasse. Dá-me a Rowan, disse, voltando a tocar no papel. Rowan. E não uma Rowan cansada, mas profundamente secretiva. E o quê? No meio de uma aventura. Sim, o que ele estava a sentir era uma excitação estranha de desafio. E isso ele compreendia perfeitamente. Voltou a vê-la com uma clareza arrepiante. Só que era noutro lugar. E imediatamente a imagem ficou confusa. E depois ele perdeu-a e voltou a calçar a luva. Ficou ali sentado durante alguns instantes, fechando-se dentro de si. Odiando instintivamente aquele poder e, no entanto, a pensar sobre a questão da excitação, lembrou-se do que Aaron lhe dissera na noite anterior. Posso ensinar-lhe a usá-lo, mas nunca será exato. Será sempre confuso. Santo Deus, como ele o odiava! Odiava até a sensação aguda de Rowan que o invadira e não o largava. Teria preferido as recordações viscerais do quarto e da sua linda voz grave a falar-lhe baixinho com tanta honestidade e simplicidade, preferia ouvi-la dos seus próprios lábios. Excitação. Ligou para o serviço de quartos. Mande-me ao quarto um pequeno almoço substancial. Ovos Benedict, cereal, sim. Uma taça grande de cereal. Uma fatia grande de fiambre. Torradas. E uma cafeteira cheia de café. E diga ao empregado para usar a chave para entrar. Estarei a vestir-me. Por favor, acrescente à conta uma gorjeta de 20% para o empregado. E mande-me água bem fria. Voltou a ler o bilhete. Naquele momento, Aaron e Rowan estavam juntos. Isso encheu de preocupação e compreendeu o grande temor de Aaron quando ele próprio lera o material. E ele não tinha querido dar ouvidos a Aaron, tinha querido ler. Bom, não podia censurar Rowan, mas também não se conseguia libertar daquela ansiedade. Ela não compreendia o Aaron. E o certo era que ele não a compreendia a ela. Ela achava que ele era ingênuo. Abanou a cabeça. E havia ainda Lasher. Que é que Lasher pensaria? Na noite anterior, antes de sair de Oak Haven, Aaron tinha dito: foi o homem. Vi-o à luz dos faróis. Pensei que fosse um truque, mas não podia correr riscos. E o que é que vai fazer? Perguntara Michael. Ter cuidado, disse Aaron. Que mais é que posso fazer? E agora ela queria que ele se encontrasse com ela, na casa, às 3 da tarde, porque precisava de lá estar sozinha durante algum tempo. Com Lasher? Como é que ele ia conseguir dominar as suas emoções até às 3 da tarde? Bom, meu caro, estás em Nova Orleans, não estás? Ainda não foste ao teu velho bairro. Talvez seja a altura de lá ires. Saiu do hotel às 11h45 e ao chegar à rua o ar quente que o envolveu surpreendeu-o e encantou-o. Depois de 30 anos em São Francisco, tinha-se inconscientemente preparado para o frio e para o vento. Ao dirigir-se a pé para a parte alta da cidade, descobriu que também se tinha preparado para subidas e descidas, da mesma forma subconsciente. Os passeios, planos e largos, encantaram-no. Era como se tudo fosse mais fácil. Cada vez que respirava a brisa cálida, cada passo, o atravessar da rua, o suave olhar em volta dos carvalhos de casca negra que mudaram a paisagem da cidade, assim que atravessou Jackson Avenue. O vento não lhe cortava o rosto. O brilho do céu da costa do Pacífico não o cegava. Decidiu ir por Phillip Street até ao Irish Channel e foi andando devagar, como teria feito no passado, sabendo que o calor aumentaria, que a sua roupa se tornaria pesada e que, passado pouco tempo, até a parte de dentro dos sapatos ficaria úmida e que mais cedo ou mais tarde tiraria o casaco de caqui e o poria ao ombro. Mas depressa esqueceu tudo isso. Aquela era a paisagem de demasiadas recordações felizes. Fez com que deixasse de se preocupar com Rowan. Fez com que deixasse de se preocupar com o homem. Estava a deslizar para o passado, deixando-se ir, passando pelos muros cobertos de hera e de rebentos de mirtilo, muito finos e carregados de grandes cachos caídos de flores. Teve de lhes bater com a mão ao passar e voltou a sentir com tanta convicção como antes que a sua imensa saudade nada embelezara. Graças a Deus que ainda restavam tantas coisas. Os altos edifícios Queen Anne vitorianos, tão maiores que os de São Francisco, continuavam lado a lado com as casas mais antigas, com as suas paredes de alvenaria e colunas tão sólidas e imponentes como a casa de First Street. Finalmente atravessou a Magazine, atento ao trânsito rápido, e embrenhou-se no Irish Channel. As casas pareciam ter encolhido. As colunas transformaram-se em postes. Já não se viam carvalhos. Os gigantescos olmeiros não iam além da esquina de Constance Street. Mas estava certo, era assim que devia ser. Aquela era a sua parte da cidade. Ou pelo menos tinha sido. Sentiu o coração desfeito ao ver Annunciation Street, as belas casas restauradas e pintadas que vislumbrara na Constance e Laurel, eram poucas e afastadas umas das outras, naquela rua desprezada. Os lotes vazios estavam cheios de lixo e de telhas velhas. A pequena casa geminada onde ele crescera estava abandonada, com grandes placas de contraplacado, marcadas pelo tempo a tapar todas as suas portas e janelas. E o pátio onde ele brincara era agora uma selva de ervas, delimitada por uma feia cerca de correntes. Não viu qualquer vestígio das antigas maravilhas, com as suas fragrantes flores cor-de-rosa durante verão e inverno. Tinham desaparecido as bananeiras, junto ao velho barracão. Ao fundo do beco lateral, a pequena mercearia de esquina estava fechada, acadeada e deserta. E não se via o menor sinal de vida no velho bar da esquina. Pouco a pouco apercebeu-se de que era o único branco que se via. Ali não havia flores. Não havia árvores. Apenas o sol implacável a bater no pavimento rachado, nos velhos carros em fila, junto ao passeio. Deu meia volta e pareceu embrenhar-se ainda mais na tristeza e na pobreza. Aqui e ali, uma casa bem pintada, uma bonita criança negra com o cabelo entrançado e olhos redondos e silenciosos, agarrada a um portão, ficou a olhar para ele. Mas todas as pessoas que ele poderia conhecer, há muito que se tinham ido embora. E naquele sítio doeu-lhe ver a pesada degradação de Jackson Avenue. No entanto, continuou a andar em direção aos edifícios de tijolo do St. Thomas Project. Já não viviam ali brancos? Não precisava que lhe o dissessem. Ali era agora a cidade dos negros e sentiu olhos fixos nele, numa avaliação fria, ao virar para Josephine Street, em direção às velhas igrejas e à velha escola. Mais pequenas casas entaipadas, o resto do chão de um prédio completamente tapado, móveis semidestruídos e inchados na beira do passeio. Apesar do que já vira, a degradação dos edifícios da escola chocou-o. Havia um vidro partido nas janelas da sala onde estudara, naqueles anos longínquos, e o ginásio que ele ajudara a construir parecia tão gasto, tão ultrapassado, tão absolutamente esquecido. Apenas as igrejas de St. Mary e St. Alfonso's se erguiam orgulhosa e aparentemente indestrutíveis. Mas as suas portas estavam trancadas. E no pátio da sacristia de St. Alfonso's, as ervas davam-lhe pelos joelhos. Via os velhos quadros elétricos abertos e forjentos, com os fusíveis arrancados. Quer ver a igreja? Virou-se. Era um homem baixo e quase calvo, com uma barriga saliente e rosto rosado suado. Pode entrar pela reitoria e eles levam-no lá, disse o homem. Michael assentiu. Até a reitoria estava fechada à chave. Era preciso tocar a campainha e esperar pelo trinco elétrico. E a pequena mulher, de óculos grossos e cabelo castanho curto, falou através do vidro. Ele tirou um punhado de notas de $20. Quero fazer um donativo, disse ele, pondo-lhes na mão, se for possível. Gostava muito de ver as duas igrejas. Não pode ver a de Santo Alfonso, disse ela. Já não é usada, não é segura. O estuque está a cair. O estuque. Lembrava-se dos gloriosos murais no teto, dos santos a espreitá-lo de um céu azul. Tinha sido batizado, feito a primeira comunhão e mais tarde a confirmação sob aquele telhado. E na sua última noite, ali tinha descido a nave de Santo Alfonso, com a sua batina e chapéu branco, com os outros finalistas do liceu, nem sequer se preocupando em olhar lentamente para trás, pois estava demasiado excitado por ir com a mãe para o oeste. Para onde é que foram todos? Perguntou. Mudaram-se, disse ela, fazendo-lhe sinal para ele a seguir. Conduziu-o através da própria casa dos padres até St. Mary. E os de cor não vêm cá? Mas porquê é que está tudo fechado à chave? Tivemos roubos atrás de roubos. Ele não conseguia conceber aquilo. Não poder entrar na penumbra de uma igreja silenciosa a qualquer hora. Não poder fugir à rua barulhenta, à braseira do sol, e sentar-se na penumbra silenciosa a falar com os anjos e santos, enquanto velhas mulheres, de vestidos às flores e chapéus de palha, se ajoelhavam a murmurar o terço com lábios secos. Ela levou-o pelo santuário. Ele tinha sido acólito ali. Tinha preparado o vinho sacramental. Sentiu um frémito de felicidade quando viu as filas e filas de santos de madeira, quando viu a longa nave com os seus sucessivos arcos góticos, todos eles magníficos, todos eles intactos. Graças a Deus que isto ainda está de pé. Sentia-se sufocado. Enfiou as mãos nos bolsos e baixou a cabeça, apenas olhando lentamente para cima, por baixo das sobrancelhas. As suas recordações das missas ali e das missas do outro lado da rua em Santo Alfonso fundiram-se por completo. No seu tempo já não havia a desavença germana ou irlandesa, apenas todos os alemães e irlandeses juntos. E a escola primária usava a outra igreja para a missa da manhã. O liceu tinha enchido St. Mary. Não era preciso um esforço de imaginação para voltar a ver os alunos de uniformes azuis a saírem dos bancos para irem comungar. Raparigas de blusas brancas e saias azuis de fazenda. Rapazes de camisa e calças de caqui. Mas a memória percorreu atentamente todos os anos. Quando tinha 8 anos, tinha deitado incenso ali, naqueles degraus, para a ação de graças. Esteja à vontade, disse a mulher. Volte pela reitoria quando acabar. Ficou sentado no banco da frente durante meia hora. Não sabia exatamente o que estava a fazer. Talvez a memorizar os pormenores que não podia evocar das suas recordações. Para nunca esquecer os nomes gravados no chão de mármore daqueles sepultados sob o altar. Talvez para nunca esquecer os anjos pintados lá em cima, ou a janela, ao longe à sua direita, na qual os anjos e santos tinham sapatos de madeira. Como era curioso! Haveria agora alguém que pudesse explicar tal coisa? E pensar que ele nunca reparara nisso antes? E pensar quantas horas ele passara naquela igreja? Pensar em Marie-Louise, com os seus grandes seios sob a blusa engomada do uniforme, a ler o seu missal na missa. E a Rita May Dwyer, que aos 14 anos parecia uma mulher feita, usava saltos muito altos e enormes brincos de ouro com o seu vestido vermelho ao domingo. O pai de Michael era um dos homens que descia às coxias com o cesto para os donativos, preso a um longo pau, enfiando-o em cada fila de bancos, com uma expressão adequadamente solene. Naquele tempo nem sequer se murmurava numa igreja católica, a menos que fosse absolutamente imprescindível. O que é que ele pensava? Que eles estariam todos ali à sua espera? Uma dúzia de Ritas May, de vestidos às flores, a fazerem-lhe uma visita? Na noite anterior, Rita May tinha-lhe dito: não voltes lá, Mike. Fica com a recordação, como era de antes. Por fim, levantou-se. Percorreu a coxia em direção aos confessionários de madeira, descobriu as placas na parede daqueles que no passado recente tinham contribuído para a restauração, fechou os olhos e por instantes imaginou ouvir crianças a brincar nos pátios da igreja, o rugido do meio-dia de vozes misturadas. Não havia tal som. Não se ouvia o ruge-ruge das portas de vai-vem quando os paroquianos entravam e saíam. Apenas aquele lugar solene e vazio e a Virgem sob a sua coroa no altar alto. A imagem parecia pequena, muito longe, e ocorreu-lhe intelectualmente que lhe devia rezar. Devia perguntar à Virgem ou a Deus porque é que tinha sido trazido de volta ali. O que é que significava ter sido arrancado às garras frias da morte? Mas não tinha fé nas imagens do altar. Não lhe veio nenhuma memória da sua fé de criança. Pelo contrário, a memória que lhe veio foi específica e desagradável e feia e mesquinha. Ele e Marie-Louise tinham se encontrado para trocar segredos ali mesmo, junto a uma das grandes portas altas. Estava a chover torrencialmente e Marie-Louise tinha confessado com relutância que não estava grávida, zangada por ser obrigada a confessá-lo, zangada por ele estar tão aliviado. Não te queres casar? Porquê que estamos com estes jogos idiotas? O que é que lhe teria acontecido se se tivesse casado com Marie-Louise? Voltou a ver os seus grandes olhos castanhos com uma expressão de amor. Sentiu o seu azedume, a sua decepção. Não conseguia imaginar tal coisa. Voltou a ouvir a voz de Marie-Louise. Tu sabes que mais cedo ou mais tarde casarás comigo. Estamos destinados um para o outro. Destinados? Estaria destinado ele a ir-se embora dali? Destinado a fazer as coisas que fizera na sua vida? Destinado a viajar para tão longe? Destinado a cair da rocha para o mar e ser lentamente arrastado para longe de todas as luzes da terra? Pensou em Rowan. Não apenas na sua imagem visual, mas em tudo o que Rowan era agora para ele. Pensou na sua doçura e sensualidade e no seu mistério, no seu corpo esbelto e firme, aconchegado ao dele sob os seus lençóis, na sua voz aveludada e nos seus olhos frios. Pensou na forma como ela olhava para ele antes de fazerem amor. É tão natural, esquecendo-se por completo do seu próprio corpo, absorvida no corpo dele. Em suma, a olhar para ele como um homem olha para uma mulher, exatamente com o mesmo desejo e exatamente da mesma forma agressiva e, no entanto, entregando-se tão completamente nos seus braços. Continuava a olhar fixamente para o altar, a olhar fixamente para toda a igreja enorme e belíssimamente ornamentada. Gostava de conseguir acreditar em alguma coisa. E depois apercebeu-se de que acreditava. Continuava a acreditar nas suas visões, no bem intrínseco das suas visões. Acreditava nelas e no seu bem com tanta certeza como as pessoas acreditam em Deus ou nos santos ou na correção inspirada por Deus de determinado percurso, tão verdadeiramente como acreditam numa vocação. E isto parecia-lhe tão idiota como as outras crenças. Mas eu vi, mas eu senti, mas eu lembro-me, mas eu sei. Gaguejava tanto. Afinal de contas, não se conseguia lembrar. Nada em toda a história da família Mayfair tinha realmente feito com que ele voltasse àqueles momentos preciosos, a não ser a imagem de Débora. E apesar de toda a sua certeza de que tinha sido ela que fora ter com ele, não tinha pormenores verdadeiros, não se lembrava verdadeiramente de momentos ou de palavras. Num impulso, continuando de olhos fixos no altar, benzeu-se. Quantos anos teriam passado desde o tempo em que fazia isso 3 vezes por dia? Com curiosidade e pensativamente, benzeu-se outra vez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ainda de olhos fixos na Virgem. O que é que eles querem de mim? Murmurou. E tentando reinvocar o pouco que conseguia das visões, apercebeu-se em desespero de que a imagem da mulher de cabelos negros que vira fora substituída pela imagem descritiva de Débora da história. Uma tinha-se sobreposto à outra. Tinha perdido e não ganho com a leitura. Passado algum tempo, em que esteve de pé, em silêncio, com as mãos enluvadas, enfiadas nos bolsos, percorreu lentamente a coxia até chegar à mesa da comunhão e depois subiu os degraus de mármore, atravessou o santuário e fez o caminho de volta pela casa do padre. Como sempre, o sol batia de chapa sobre Constance Street, impiedosamente e com fialdade. Não havia ali árvores. E o jardim da casa do padre, escondido por detrás do seu alto muro de tijolo e o relevado junto a St. Mary, estavam queimados e cansados e poeirentos por detrás de uma horrível cerca nova de correntes. A loja de artigos religiosos na esquina ao fundo, com todas as suas pequenas estatuetas e imagens, já não existia. As paredes estavam entaipadas. Havia uma tabuleta com o nome de uma empresa imobiliária na parede de madeira pintada. O pequeno homem careca, de rosto vermelho e suado, estava sentado nos degraus da reitoria, com os braços cruzados sobre os joelhos, a seguir com o olhar o rasto de pombos de asas cinzentas ao levantar em voo da fachada a esbruar-se de Santo Alfonso. Deviam envenenar esses pombos, disse ele. Sujam tudo. Michael acendeu um cigarro e ofereceu um ao homem. O homem aceitou com um aceno de cabeça. Michael estendeu-lhe a carteira de fósforos, quase vazia. Meu filho, por que é que não tira esse seu relógio de ouro e o mete na algibeira? Disse o homem. Não ande por aqui com isso no pulso. Está a ouvir? Se quiserem o meu relógio, terão de levar o meu pulso e o punho que está agarrado a ele, disse Michael. O homem limitou-se a encolher os ombros e abanou a cabeça. Ao cimo da rua, na esquina da Magazine com a Jackson, Michael entrou num bar escuro e com mau aspecto, no mais degradado prédio de madeira que estava quase a ruir. Durante todos os anos em que vivera em São Francisco, Michael nunca vira um prédio em tal estado. Ao fundo, um homem branco pairava como uma sombra e ficou a olhar para ele, fixamente, com olhos cintilantes no meio de um rosto enrugado e encovado. O empregado também era branco. Dê-me uma cerveja, disse Michael. De que marca? Quero lá saber.